Uma passagem por Champs-Élysées. O Conde de Monte Cristo recebeu uma estranha carta informando que um ladrão lhe faria uma visita naquela noite. Despachou seus criados para Auteuil e ficou só na mansão esperando pelo visitante noturno. Pouco antes das 2 da madrugada, escutou um ruído na janela lateral e logo um foco amarelado de luz indicou-lhe que o gatuno já estava dentro de casa. Talvez seja apenas um pobre ladrão em busca de algo de valor, pensou. Sem hesitar, o ladrão encaminhou-se para o grande cofre-forte que havia no escritório do conde. Boa noite, Sr. Caderousse, disse suavemente Monte Cristo na pele do abade Busoni. Abade, exclamou Caderousse assim que a chama do lampião iluminou a sala. Faz tempo que não nos vemos, desde que lhe dei o diamante e você matou o joalheiro. Não fui eu, foi a Carconte, exclamou o bandido. Foi por isso que não fui sentenciado à morte. Contudo, fui condenado a uma longa pena. E agora veio roubar meu amigo Monte Cristo. Como conseguiu sair da prisão? Fui libertado por um homem misterioso, um tal de Simbal Marujo, juntamente com meu companheiro de cela. Benedetto era o nome de seu companheiro de cela, não? Onde está ele agora? Não sei, nunca mais o vi desde que fugimos da prisão. Você mente, pois sei que está vivendo com o dinheiro que ele lhe dá. Caderousse abanou a cabeça, vencido. É verdade, ele é protegido de um ricaço que lhe dá muito dinheiro. Eu pego dele apenas uma quantia pequena. Quem é este homem tão rico? O Conde de Monte Cristo, que o chama de Andréa Cavalcante. Aquele que vai se casar com a filha do banqueiro d'Anglé? Caderousse achou que o abade estava distraído e, sacando de um punhal, atirou-se sobre o religioso. Duas mãos fortes prenderam-lhe os pulsos, imobilizando-o. Para um velho abade, o senhor é muito forte, gemeu o bandido. Vou deixar que saia pelo mesmo lugar por onde entrou. E com um empurrão levou Caderousse até a janela e atirou-o para fora. Ao cair, Caderousse foi recebido por uma sombra que lhe desferiu 3 golpes de punhal. Monte Cristo viu tudo e correu para ampará-lo. Levou consigo um frasco e fez com que bebesse um gole do líquido. Depois disse: Quem lhe feriu foi Benedetto ou Andréa Cavalcante. Ele teme que sua verdadeira identidade seja revelada. Tenho aqui uma carta que o denuncia, dizendo que vocês dois assaltaram a casa de Monte Cristo quando ele o atacou. Assine-a e vou tentar salvá-lo. Caderousse assinou, pois sem a ajuda daquele estranho personagem não conseguiria sair vivo dali. Com voz débil perguntou: Por que tudo isso? Quem é o senhor, afinal? O conde tirou a cabeleira falsa e despiu a batina. Caderousse exclamou: O conde de Monte Cristo! E tombou morto.